Oh, Alexandra, o que é que você prefere, Fernando? Uma mulher bonita ou uma mulher inteligente? Oh, Alexandra, olhe, nem uma nem outra. Você sabe que eu só gosto de si.